E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Você tá chamando o Brito? Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave. Rave? 16, 18. 16, 18? 14. E o Brito? Doido. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida? Tá bom. Deixa eu cair. É de rum? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. E é aqui que você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E lembrando que todas as notícias comentadas estarão linkadas no post do episódio. Sem mais delongas, vamos às notícias. 18 de novembro. Quadro de Pollock no Museu de Arte Moderna do Rio não atinge lance mínimo em leilão em Nova York. O único quadro do pintor americano Jackson Pollock que podia ser visto pelo público no Brasil foi a leilão na noite desta quinta-feira, dia 15 de novembro, em Nova York. A expectativa era vender a obra do Museu de Arte Moderna do Rio por 15 milhões de dólares, cerca de 66 milhões de reais. Mas o quadro acabou não sendo vendido porque não atingiu o lance. O quadro é pequeno, tem 56 centímetros de cada lado e foi criado no período mais valorizado do artista. Chama-se Número 16. A obra foi doada ao MAM pelo empresário americano Nelson Rockefeller em 1952, quando Pollock ainda não era muito conhecido, mas a tela já tinha se tornado uma das mais valiosas do museu em 1978, quando o incêndio destruiu 90% do acervo. Cerca de 100 obras se salvaram, a maioria esculturas e pouquíssimas telas, entre elas a obra de Pollock. Desde então, o MAM renasceu e ampliou o acervo. Agora o museu pretende continuar existindo com o dinheiro do quadro que escapou do incêndio. O conselho do museu informou que o valor da venda vai garantir o funcionamento do MAM pelos próximos 30 anos. A nota diz ainda que vai ser criado um fundo depositado numa instituição financeira, com regras rígidas de uso e gerido por um comitê. O MAM é uma instituição privada sem fins lucrativos que, para abrir as portas ao público, gasta 7 milhões de reais por ano. Entretanto, o museu vem tendo dificuldades para atingir esse valor. Para uma parte da comunidade artística, a venda do quadro de Pollock não é o melhor caminho. Um manifesto com cerca de 300 assinaturas condenando o leilão foi divulgado por artistas, curadores, críticos e colecionadores. O MAM diz que optou por vender o quadro porque, embora tenha obras importantes, a coleção de pinturas estrangeiras não constitui um de seus carros-chefe. É uma solução péssima. O museu vender aquilo que faz sentido para o museu. E não é uma obra que a gente poderia encontrar outra. Não vai mais se ter um Pollock. O Pollock vale a fábula do mercado internacional. A chance de se conseguir outro é quase impossível, argumenta o galerista Paulo Kuczynski. É um importante movimento que o museu está fazendo para, sem dúvida, voltar a brilhar como já brilhou nos anos passados. Vejo como uma alternativa, não como a melhor, mas válida, porque a gente vai ter o museu conseguindo respirar e fazer exposições pelos próximos anos, diz Fábio Schwalski. Ai, eu não sei dizer isso aqui. Make my wish come true for Christmas. Make my wish come true. I'm just gonna keep on waiting. Woo, woo, woo, woo. You. I hear those bells ringing. Won't you please bring my baby to me? So make my wish come true. You. You. 20 de novembro. Produtores culturais turcos são detidos em um momento de aumento da restrição à liberdade de expressão pelo governo turco. No dia 16 de novembro, a polícia turca prendeu 13 produtores culturais, incluindo acadêmicos, ativistas e funcionários da ONG Anadolu Kultur, uma organização sem fins lucrativos que defende os direitos artísticos e a diversidade cultural. Os detidos foram acusados de criar caos e tentar derrubar o governo por seu apoio aos protestos do Gezi Park em 2013, que começaram como manifestações em pequena escala de ativistas ambientais e se transformaram em uma revolta nacional após violentos confrontos entre manifestantes e polícia. A agência Anadolu, agência de notícias estatal da Turquia, relata que os indivíduos foram escolhidos por causa de suas ligações com o ativista encarcerado Osman Kavala, chefe da Anadolu Kultur. O defensor dos direitos humanos foi preso no aeroporto Atatürk, em Istambul, no dia 18 de outubro de 2017. Ele foi acusado de tentar derrubar o governo e de planejar tentativas de expandir os protestos no Parque Gezi. O Hyperallergic relata que, a partir deste mês, ele permanece em confinamento solitário em uma prisão turca, embora ele ainda tenha que ser formalmente acusado. 12 dos 13 indivíduos que foram presos já foram libertados. Porém, foram proibidos de deixar a Turquia, e outras 7 pessoas também estão sendo procuradas pelas autoridades sobre suas supostas atividades antigovernamentais. Essa última onda de detenções de acadêmicos e ativistas, com base em alegações absurdas, mostra que as autoridades têm a intenção de continuar com a repressão brutal da sociedade civil independente e quebrar qualquer ilusão de que a Turquia esteja se normalizando após o levantamento do estado de emergência. Andrew Gardner, gerente de estratégia e pesquisa da Turquia, da Anistia Internacional, disse à Gazeta Saudita: desde a tentativa de golpe em julho de 2016, houve um aumento nas violações da liberdade de expressão, prisões e tentativas de eliminar as vozes dissidentes na Turquia. De acordo com The Guardian, mais de 142 mil pessoas, incluindo acadêmicos, ativistas, líderes da sociedade civil, produtores culturais e jornalistas, foram presos. Dezenas de milhares foram removidos dos empregos do governo e quase 200 meios de comunicação foram desligados. Próxima notícia. Agora uma notícia interessante. 20 de novembro. Especialistas insistem que França restitua permanentemente a arte africana saqueada. Um novo relatório de 108 páginas, encomendado pelo presidente francês Emmanuel Macron, recomenda a restituição permanente da arte e dos artefatos africanos adquiridos pelo Estado através de roubo, pilhagem, despojo, fraude e consentimento forçado. Durante uma viagem de 3 dias à África no ano passado, Macron declarou que o retorno da arte da era colonial é uma prioridade máxima para o governo. Ele então nomeou o economista senegalês Felwine Sarr e o historiador de arte francês Bénédicte Savoy para assessorar o processo. De acordo com uma prévia obtida pelo Le Point, o relatório que será lançado no dia 23 pede que a França crie um inventário de todas as obras originárias do colonialismo na África, trazendo cerca de 2/3 das 90 mil peças de arte africana adquiridas desde 1960, atualmente em museus franceses sob escrutínio. Os governos africanos então selecionariam quais itens eles gostariam de receber de volta. Se a França objetar, teria que provar que as peças em disputa haviam sido adquiridas legitimamente. O relatório aconselha o presidente a deixar de lado a prudência política e a ansiedade dos museus e devolver imediatamente os despojos de guerra e os roubos e violências coloniais ao Mali, Benin, Nigéria, Senegal, Etiópia e Camarões. A primeira fase da restituição será concluída em 2019, se Macron avançar com o plano. Sarr e Savoy consultaram cerca de 150 especialistas em toda a França e no continente para o seu relatório, o que poderia ter implicações de longo alcance para os museus franceses e internacionais. A avaliação de Sarr e Savoy está em forte contraste com as recomendações moderadas oferecidas pelo British Museum de Londres e pelo Benin Dialogue Group, que apenas propuseram devolver peças por meio de contratos de empréstimo de longo prazo. Savoy e Sarr veem tais restituições temporárias como soluções transitórias, que deveriam estar em vigor apenas até que mecanismos legais sejam encontrados para permitir o retorno final e incondicional de objetos patrimoniais ao continente africano, relata o Art Newspaper. Por trás da máscara da beleza, a questão da restituição nos convida a ir direto ao coração de um sistema de apropriação e alienação, o sistema colonial. E em alguns museus europeus, são hoje arquivos públicos desse sistema. Sartre e Savoy escrevem. Eu acho essa uma atitude boa. Na verdade, eu acho que é o mínimo, né, que deveria ser feito. Tinha que ter se devolvido muito mais coisa, mas enfim. 19 de novembro. Damien Hirst dá à luz a sua nova polêmica. 13 fetos e um bebê gigante no Catar. 14 esculturas gigantes de bronze do artista britânico Damien Hirst, que percorrem o desenvolvimento de um feto da fecundação até o nascimento, dão as boas-vindas aos pacientes do Hospital Sidra, no Catar. A viagem milagrosa, um conjunto instalado diante do hospital, culmina com um bebê recém-nascido de 14 metros de altura. As peças voltaram a ver a luz depois de terem ficado 5 anos cobertas, supostamente pelas críticas que geraram, conforme informa a agência AFP. Hirst instituiu a polêmica que a exposição de figuras humanas em um país islâmico causaria. É a primeira escultura nua no Oriente Médio, disse o artista ao Doha News, na época da instalação. É muito ousada. O britânico esquentava o clima com suas declarações, e as figuras entraram na alça da mira dos mais suscetíveis. A instalação é parte da impressionante coleção de arte contemporânea do Hospital Sidra, onde a irmã do emir, Al-Mayassa bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, investiu no que há de mais seleto no mercado internacional, com a intenção de criar e transmitir uma imagem de modernidade e abertura do país árabe, de 2,6 milhões de habitantes. No total, 65 obras de arte, incluindo uma instalação de neon da provocadora artista britânica Tracy Emin. O custo das 14 esculturas da composição A Viagem Milagrosa é estimado em 17,5 milhões de euros, cerca de 75,4 milhões de reais, aos quais devemos adicionar os honorários do artista. A polêmica provocada por essa instalação monumental está tornando mundialmente conhecido esse hospital para crianças e mulheres, que tem 400 leitos e foi inaugurado em janeiro com um investimento de mais de 7 bilhões de euros, cerca de 30 bilhões de reais. Não é à toa que a galeria White Cube considera Hirst o artista mais especialista em marketing do mundo. Estas 14 esculturas comprovam isso. Para o artista Dinos Chapman, que também costuma estar envolvido em polêmicas, a caveira de platina, coberta com 8.601 diamantes incrustados e com um peso total de 1.100 quilates, foi obra de um gênio, mas não da arte, e sim do marketing. Não há ninguém como ele para transformar uma imagem em uma marca capaz de dar a volta ao mundo. De fato, ele mesmo reconhece que tornar-se um nome de marca é uma parte importante da vida. Afinal, este é o mundo em que vivemos, justifica Hirst. O sucesso de Damien Hirst está em uma marca sólida e em um processo de manufatura com controle de qualidade, escreveu o especialista de arte Don Thompson. 25 anos depois de seu tubarão dissecado, o que o mercado de arte mais reconhece e valoriza em Damien Hirst é seu faro para chamar atenção. Sua marca cria publicidade e suas obras atraem pessoas que, de outra forma, nunca teriam contemplado a arte contemporânea, disse Thompson, elogiando ironicamente a astúcia do artista. A arte é o de menos, parece indicar Hirst. A única coisa que importa é colocar uma nova imagem de impacto, e kit, no fluxo de imagens, mesmo, como é o caso, tornando invisível a mulher e resumindo-a a uma mera portadora de embriões que crescem e nascem após uma viagem milagrosa. Aí, entre aspas. Nesse ponto, eu tenho que concordar com esse cara. Também acho, digamos assim, tanto quanto problemático isso. Mas seguindo. Então, pessoal, eu queria dizer que, na realidade, o Papai Noel, ele é socialista. Ele veste vermelho justamente por causa da União Soviética desde o início. E vocês podem argumentar que ele é capitalista e por isso está dando presente para todo mundo. Mas vocês esqueceram que ele está dando presente, não está cobrando pelo presente. Ou seja, quando ele está distribuindo presente para todas as pessoas do mundo, de graça, Papai Noel socialista. Ele tem barba grande, ele é gordo, ele tem roupa vermelha. Mano, só falta fumar um baseado, que provavelmente fuma lá no Polo Norte. Eu não sei como ele vai conseguir o baseado, mas... socialista. 28 de novembro. Artistas israelitas queimam arte em protesto à Lei da Lealdade na Cultura. Em protesto a uma nova lei federal que estipula que artistas israelenses e instituições artísticas só podem receber fundos públicos se mostrarem lealdade ao Estado de Israel. Eu acrescentaria o Estado genocida. Mas continuando. Vários artistas se reuniram na noite do dia 25, para incendiar suas obras de arte. A ministra da Cultura e do Esporte, Miri Regev, propôs a Lei da Lealdade na Cultura para ganhar autoridade para suspender retroativamente o financiamento de atividades culturais que, segundo ela, contrariam os princípios do Estado. No domingo, dia 21 de outubro, o projeto recebeu uma votação majoritária em sua primeira leitura no Comitê Ministerial de Legislação. O Jerusalém Post relata que a votação inicial foi adiada por uma semana, após a oposição do procurador-geral Avishai Mandelblit, que disse que a lei prejudicaria o direito à liberdade de expressão e levaria os artistas a evitar criar conteúdo diferente por medo do governo. No entanto, após mudanças na estrutura do projeto, Mandelblit se retratou da oposição à legislação. De acordo com relatos da mídia, o apoio financeiro dos artistas pode ser parcial ou totalmente retirado se uma instituição cultural denunciar o racismo e a violência, ou se eles se referirem ao Dia da Independência como um dia de luto. Palestinos e muitos israelenses árabes comemoram o Dia da Independência pela fuga e expulsão de centenas de milhares após a fundação de Israel em 1948. A liberdade de expressão é uma luz orientadora e um valor central no Estado de Israel como um país democrático. Risos. Mas preservar a liberdade de expressão não significa permitir o incitamento contra o judeu e democrático Estado de Israel, disse Regev. Não cai a cara, né, dessa gente. Haaretz relata que os organizadores da manifestação do último domingo convidaram artistas para queimar suas obras para sacrificá-las como vítimas da lei de lealdade. O ilustrador Ziv Engelmeier, autor M. Harash e os artistas Oren Fischer, Sigalit Landau e Shahar Sarigan estão entre os que participaram da ação. O Fórum de Cultura e Instituições de Arte em Israel também publicou uma carta aberta contra o projeto de lei que dizia que sufocaria o vibrante discurso democrático, social, cultural e artístico na sociedade israelense. Além do clamor, Uri Reshtik, CEO da Shaham, Associação de Atores de Israel, disse: esta é uma lei problemática cuja implementação poderia levar ao silenciamento e à prevenção de qualquer conteúdo político nos cinemas israelenses. Vamos lutar para garantir que a lei não passe na sua forma atual. Antes do protesto, o artista israelense Itai Zalait queimou uma figura em tamanho real de Regev, que foi retratada como uma rainha malvada olhando para seu reflexo em um espelho, em frente ao Teatro Nacional em Tel Aviv. Zalait disse a uma emissora: é meu direito como artista apresentar minhas declarações no espaço público. Não tenho certeza de que ainda poderemos fazer isso em alguns anos. Em resposta à ação, Regev disse: nos últimos 3 anos, tenho feito muito para manter um espelho virado para o mundo cultural israelense, revelando a exclusão de setores inteiros da população, bem como o paternalismo daqueles que se consideram o coração da nação. Enquanto Regev continua a tentar defender o projeto de lei, após uma conferência de imprensa realizada no Knesset na segunda-feira, dia 26 de novembro, Regev admitiu que a coalizão decidiu não aprovar a lei neste momento. De acordo com o Jerusalem Post, seu fracasso em reunir apoio para a legislação pode ter se originado da aproximação de eleições e de um declínio acentuado em sua popularidade. Em resposta, Edna Harel Fischer, pesquisadora do Instituto de Democracia de Israel e antiga assessora jurídica do Ministério da Cultura, disse: devemos encarar as ações do ministro da Cultura com grande preocupação e fazer todo o possível para garantir que essa lei perigosa esteja de fato. Ela disse dead in water, que seria algo como morrer na praia. De acordo que não daremos um grande passo para nos tornar uma democracia não liberal que incentive apenas a arte estatal autorizada. Quanto tempo será que demora para aparecer um negócio desses aqui, né? Próxima notícia, 28 de novembro. Escultura do artista Trevor Plagan, Orbital Reflector, é lançada no espaço. Além de transportar 64 satélites de 17 países, um foguete SpaceX Falcon 9, que está programado para ser lançado da base aérea de Vandenberg, Califórnia, no sábado, dia 1 de dezembro, também transportará uma escultura de polietileno de 30 metros de comprimento em forma de diamante, chamada Orbital Reflector, que seria refletor orbital. O trabalho do artista americano, nascido em Berlim, Trevor Plagg, e coproduzido pelo Museu de Arte de Nevada, será o primeiro satélite a existir apenas como um gesto artístico. Orbital Reflector será embalado em um pequeno satélite, chamado um CubeSat, que uma vez em órbita a cerca de 564 km da Terra, irá abrir e liberar a peça. A escultura cinética irá então inflar como um balão. Como seu interior é revestido com pós de óxido de titânio, ele será visível da Terra. Comentando sobre seu trabalho, Plagan disse: "O ponto para mim era realmente criar um tipo de catalisador para olhar o céu e pensar em tudo, de planetas a satélites, a lixo espacial ao espaço público e perguntando, o que significa ser neste planeta? É uma questão atemporal em alguns aspectos, mas o conteúdo da questão está sempre mudando. O Orbital Reflector permanecerá em órbita por aproximadamente 3 meses antes de sair da órbita e se queimar na atmosfera." 26 de novembro. Enorme coleção de fotolivros é destruída no incêndio da Califórnia. O grande acervo de fotolivros, fotografias vintage, pôsteres, cerâmicas e móveis de Art Deco, do curador e colecionador holandês Manfred Heiting, foram perdidos em um incêndio que assolou o norte da Califórnia por 2 semanas no início do mês de novembro. Acho que vocês devem se lembrar desse incêndio. O British Photograph Journal relata que a biblioteca mundialmente famosa de Heiting compreendia mais de 36 mil volumes de livros de fotos da Europa, dos Estados Unidos, da União Soviética e do Japão. Heiting, que mora em Malibu e Bruxelas, disse ao jornal holandês NRC: "Em fotos de satélite, vejo que tudo no meu bairro desapareceu. 2 ou 3 casas podem ter sobrevivido. O resto foi pulverizado em uma tempestade de fogo de 10 minutos. A área em que sua casa estava localizada ainda é uma zona restrita e Heiting não foi autorizado a retornar à sua propriedade, à época da matéria." Ex-diretor da Divisão Internacional da Polaroid, Heiting é um estudioso que produziu trabalhos significativos sobre a história da fotografia na Alemanha, Tchecoslováquia, União Soviética e Japão. Quando começou a colecionar na década de 1970, ele primeiro focou em gravuras, mas em 2002, depois de vender a maior parte de sua coleção para o Museu de Belas Artes de Houston, ele mudou para fotolivros. Desde então, ele adquiriu uma coleção que traçou a história da publicação de fotolivros do final do século XIX até o final do século XX. Em 2012, o Museu de Houston adquiriu cerca de 24 mil dos livros. Enquanto alguns milhares de itens já haviam sido transferidos para o museu, a maioria deveria permanecer na casa do coletor para fim de pesquisa até 2023. "É uma tremenda perda para a história da fotografia e dos livros de artista", disse Gary Tintrell, do Museu de Houston, ao Houston Chronicle. O curador de fotografia Malcolm Daniel e o bibliotecário-chefe do museu, John Evans, visitaram a casa de Heiting acima da Universidade Pepperdine em várias ocasiões e pretendiam votar em dezembro. Comentando sobre a coleção, Daniel observou que a quantidade importava porque permitia que você aprendesse sobre uma variedade de materiais. Por exemplo, ele não teve apenas uma primeira edição de The Americans, de Robert Frank. Ele tinha todas as edições, em todos os 20 idiomas, em perfeitas condições, para que você pudesse ver as diferenças. De acordo com o Los Angeles Times, o incêndio de Ulsen, que consumiu a casa de Heiting, começou em dia 8 de novembro e matou 3 pessoas. Engoliu mais de 96 mil acres e destruiu mais de 1.500 esculturas antes que bombeiros pudessem contê-lo em direção de graça. É o incêndio mais letal da Califórnia já registrado. Para quem não acompanhou as notícias, o incêndio mais mortífero da história do estado da Califórnia, que matou pelo menos 85 pessoas e destruiu milhares de imóveis, foi totalmente controlado no dia 25 de novembro, de acordo com os bombeiros. Dia 27 de novembro. Educadores levam a Galeria Nacional de Londres ao tribunal em caso sobre o direito dos trabalhadores. 27 artistas e palestrantes que afirmam ter sido injustamente rejeitados pela National Gallery em Londres em outubro passado, levaram o museu a tribunal na tentativa de expor a exploração dos trabalhadores culturais no setor público do Reino Unido. Durante uma audiência de 10 dias no Tribunal de Trabalho, que começou na manhã de segunda-feira, os reclamantes, que coletivamente passam por NG27, argumentam que a galeria erroneamente os classificou como freelancers autônomos, ao invés de funcionários, e lhes negou benefícios. Todos os membros do NG27 trabalhavam no Departamento de Educação da galeria como freelancer há pelo menos 10 anos. O requerente mais antigo, James Hurt, trabalhou no museu durante 45 anos. "Temos razões para acreditar que a Gallery fez tentativas deliberadas ao longo de vários anos para evitar a concessão de status de emprego justo. escreveram os ex-funcionários em um comunicado online. Fomos pagos através de folha de pagamento da National Gallery, tributados na fonte e usando passes da equipe. Fomos obrigados a participar de treinamentos de equipe e reuniões de equipe e recebemos revisões formais de nosso trabalho, mas não tínhamos segurança no emprego ou direitos trabalhistas. Os membros da NG27 estão lutando para receber retroativamente benefícios, incluindo salários, férias pagas e dias de doença e proteção contra demissão. Os educadores arrecadaram 91 mil euros até o momento para cobrir seus custos legais para o caso. Que bom que eles podem recorrer, porque aqui, como a gente já não tem mais o Ministério do Trabalho, nem isso a gente vai poder fazer mais, né? Aparentemente. Acabou a carteira assinada no Brasil. Em resposta à controvérsia, um porta-voz da National Gallery disse ao The Telegraph que a maioria dos requerentes ainda está prestando serviço à instituição e outros estão agora empregados ou aceitaram novos contratos. É nosso entendimento que as reivindicações surgiram da escolha da National Gallery como empregadora ética para mudar de oferecer trabalho sem vínculos para oferecer emprego mais seguro, com benefícios adicionais de aposentadoria e pensão, disseram eles em um comunicado. Todo o grupo foi consultado por suas opiniões sobre a mudança, tanto em conjunto como individualmente, por um período de 3 meses entre outubro de 2017 e janeiro de 2018. O representante disse ainda que foram oferecidos empregos a todos os prestadores de serviço freelancer existentes no ano passado e que ainda existem vagas, uma vez que nem todos os membros manifestaram interesse nas ofertas. De acordo com o NG27, apenas 8 contratos permanentes foram oferecidos ao grupo com salários e prazos muito reduzidos. Jeremy Corbyn e a representante do Partido Trabalhista Stella Creasy expressaram apoio à campanha do NG27. As decisões da National Gallery e as ramificações deste caso vão muito além do que acontece com os 27 indivíduos que estão realizando essa ação coletiva, disse Creasy. É realmente o teste sobre se nossos serviços públicos estão se comportando de maneira ética, não apenas na maneira como pagam as pessoas, mas como elas tratam as pessoas quando querem fazer mudanças. E o que isso significa no mundo hoje, quando mais e mais pessoas estão sendo classificadas como autônomos. 3 de novembro. Artistas são detidos por protestarem contra o novo decreto que limita a liberdade artística em Cuba. Esse decreto foi comentado, se eu não me engano, no primeiro Pataquadas. Então, se você não ouviu e quiser e tiver mais interesse e saber sobre o assunto, dá uma olhada no primeiro Pataquadas, onde eu comento um pouco sobre essa lei. A artista Tânia Brugueira e os organizadores da Bienal de La Habana, Luiz Manuel Otero Alcântara e Yanielis Nunes Leiva, estavam entre os presos do dia 3 de dezembro por planejar um ato no Ministério da Cultura em Havana em protesto a um decreto do governo que visa erradicar a atividade cultural independente. A legislação essencialmente daria ao Estado o poder de censurar a arte à vontade. Vários artistas foram impedidos de participar do protesto. Alguns foram antagonizados pelas autoridades por dias antes do evento e outros foram detidos nas horas que antecederam o evento. A manifestação deveria ser a mais recente de uma série de ações que tentaram provocar uma resposta da agência federal, que tem estado quase completamente em silêncio sobre a crescente reação contra o decreto. Quando o Ministério propôs pela primeira vez o Decreto 349, em julho, imediatamente provocou indignação pública. Uma vez cumprida, a partir de 7 de dezembro, a lei tocará todas as facetas do setor cultural em Cuba. O governo poderá direcionar e punir artistas, escritores, cineastas e músicos que criam e comercializam arte que não foi aprovada pelo Estado, bem como os locais que hospedam os artistas. Aqueles encontrados em violação da lei podem enfrentar multas, apreensão de propriedade e detenção. Dezenas de artistas e críticos do decreto se uniram contra ele. As novas leis restringem a criatividade do povo cubano e criminalizam a produção independente, limitando a capacidade de determinar quem pode ser um artista para uma instituição estatal, diz Brugueira. Laritza de Vercent, chefe da Organização de Direitos Humanos Cubalex, artista cubano-americano Coco Fusco e o artista Henrique Risco escreveram em uma carta aberta dirigida ao presidente cubano Miguel Díaz-Canel em agosto. Mais de 1.350 pessoas assinaram um documento que afirma que o decreto não declara como os artistas podem criar legalmente a arte. A carta também discorda da linguagem vaga usada para descrever os trabalhos que seriam considerados ilícitos. Cultura e arte podem existir sem um ministério, mas o Ministério da Cultura e a nação não podem existir sem a criatividade de seus cidadãos, diz a carta. O decreto 349 é o empobrecimento da cultura cubana. Enquanto alguns veem o decreto como a mais recente tentativa do governo de controlar toda a produção artística no país, outros afirmam que ele está tentando proteger os artistas. Edel Morales, diretor do Luená Center e membro do grupo literário Aire de Luz, disse ao Havana Times que a lei garantirá que os artistas recebam o que lhes é devido e que os artistas não sejam contratados por empresas particulares ou outras instituições de poder fora da lei. Para Alcântara, o movimento contra o decreto é sobre um ataque contra a cultura cubana que está sendo disfarçada como uma luta contra a arte trivial e o mau gosto. Eles apenas politizam tudo e quando alguém se opõe a uma política, eles rotulam como inimigos do povo. Eles querem transformar a cultura em propaganda política, disse ele em uma entrevista. Eu não vou nem comentar. Enfim. Agora, a atualização dessa notícia. No dia 12 de dezembro, Cuba falha em pacificar as manifestações contra a implementação das leis de censura na arte. À medida que a campanha se identifica contra o decreto, o governo tentou tranquilizar os artistas ao anunciar que planeja reduzir algumas das partes mais criticadas da legislação. Enquanto o Ministério da Cultura permaneceu em silêncio desde que o presidente cubano Miguel Díaz-Canel aprovou a lei em abril, um dos primeiros projetos de lei desde que ele assumiu, depois de vários protestos, prisões e crescente protesto das mídias sociais, vice-ministro da Cultura Fernando Rojas falou sobre a controvérsia na semana passada. Em uma entrevista à Associated Press, Rojas registrou a reação ao fracasso do governo em explicar adequadamente o decreto ao público. Ele também disse que a criação artística não é o alvo da lei, que deveria entrar em vigor em 7 de dezembro. O governo agora está informando os artistas que o decreto não será aplicado até que novos regulamentos detalhados sejam finalizados. Rojas esclareceu que, embora a lei estipule que os inspetores do governo podem encerrar eventos culturais, desde exposições a shows, isso só ocorreria em casos extremos de obscenidade, racismo ou sexismo. O decreto revisado também proibirá que funcionários entrem em estúdios, residências e outros locais que não sejam abertos ao público. Ele acrescentou que só seria aplicado em situações muito claras. Em alguns, o aparente abrandamento da lei pode parecer uma pequena vitória. Outros veem isso como uma manobra para apaziguar os ativistas que estão tentando mobilizar o setor cultural de Cuba. Para o artista e educador cubano-americano Cosco Fusco, radicado em Nova York e na Flórida, a implacável campanha do governo cubano de assediar, ameaçar e deter artistas que se manifestaram contra o decreto não indica que ele pretende reverter a legislação. Os organizadores e participantes do protesto que foram presos, como eu comentei na notícia anterior, foram todos liberados na quinta-feira do dia 6 de dezembro. Enquanto os produtores culturais em Cuba são forçados a esperar enquanto o governo gasta as próximas semanas fazendo mudanças na lei, muitos estão preparados para continuar lutando contra a legislação. Apesar de ter sido presa duas vezes na semana passada, Bruguera deixou claro que não será intimidada pelo governo. Em uma carta aberta postada no Facebook, a artista anunciou que decidiu cancelar sua próxima viagem à Índia, onde deveria participar da Bienal Koshi Muziris, a fim de ficar ao lado de artistas cubanos. Ela escreveu: "Nesse momento, não me sinto confortável em viajar para participar de um evento de arte internacional quando o futuro das artes e dos artistas em Cuba está em risco. Como artista, sinto que meu dever hoje não é expor meu trabalho em uma exposição internacional e continuar minha carreira artística pessoal, mas expor a vulnerabilidade dos artistas cubanos hoje." Várias instituições e organizações de arte internacionais expressaram seu apoio a artistas que advogam pela liberdade artística em Cuba. Entre os que divulgaram declarações de solidariedade aos artistas estão a Bienal Koshi Muziris, o Van Abbey Museum na Holanda, a Associação de Arte Útil e a Galeria Whitworth em Manchester, entre outros. 4 de dezembro. Brasil. Casa França Brasil proíbe áudio de Bolsonaro em instalação da exposição Literatura Exposta. Olha a censura vindo aí. O diretor da Casa França Brasil, Jesus Chediak, e o diretor estadual de cultura, Leandro Monteiro, decidiram proibir o áudio de uma instalação com a voz do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que seria exibida a partir de hoje na casa, hoje dia 4 de dezembro. A obra faria parte da mostra Literatura Exposta, que reúne 10 artistas e coletivos de artes visuais. Batizada de A Voz do Ralo é a Voz de Deus, a instalação foi criada pelo coletivo És Uma Maluca e é composta de 6 mil baratas de plástico em volta da tampa de um bueiro, do qual saem trechos de discurso do presidente eleito. Achei bem compatível com a realidade isso. Cada artista ou coletivo havia sido provocado a criar uma obra a partir da releitura de um texto de um escritor considerado periférico. O trabalho do Esma Maluca inspirou-se no conto Baratária, do escritor Rodrigo Santos de São Gonçalo. O texto fala de uma mulher torturada com baratas introduzidas em sua vagina no período da ditadura militar. Não nos interessa, no momento, envolver um presidente eleito que ainda nem tomou posse. O artista é dono de sua obra, mas nós temos responsabilidade pelo espaço que é público, afirmou Shediak, que é teatrólogo, cineasta e jornalista, acrescentando que vai conversar com os artistas do coletivo para que tirem da obra a referência a Bolsonaro. Isso eu não vou permitir. O presidente foi eleito pela maioria dos brasileiros e merece respeito, Shediak disse. E eu discordo. Pois não merece. Ainda que se considere atraído pela curadoria da mostra, pois não foi informado previamente sobre o conteúdo da instalação. Leandro Monteiro defendeu a decisão de impedir que o áudio com texto de discursos de Bolsonaro seja utilizado. Não considero censura. É sim. Eu só tenho que preservar a imagem de um presidente eleito. Não vou permitir que isso aconteça em um equipamento público de Estado. Após uma reunião com o Shediak, que terminou pouco antes da abertura da exposição, às 19 horas, o curador da mostra, Álvaro Figueiredo, informou que o áudio da instalação seria trocado. Tem toda uma questão jurídica de direitos autorais que não conhecemos bem. Não vale a pena correr este risco. Então, achamos melhor não usar a voz de ninguém, disse Figueiredo, sem, no entanto, saber qual seria o som usado na instalação. E eles conhecem, sim, muito bem a questão jurídica de direitos autorais, obviamente. Isso é só uma enrolação. Procurados pelo Globo, antes e depois da reunião entre o curador e o diretor da Casa França Brasil, os artistas do coletivo És Uma Maluca informaram que não dariam entrevista. A princípio, disseram por mensagem que ainda estavam discutindo como proceder. Depois, se manifestariam pelas redes sociais em um outro momento. A exposição está prevista para acontecer até dia 14 de janeiro. E atualização aqui. Para driblar a censura que sofreram, os artistas do coletivo valeram-se de artifício comum aos jornais nos tempos da ditadura no Brasil. Substituíram o discurso do político por uma receita de bolo. É censura que chama, né? Mas é isso. 8 de dezembro. A artista britânica Charlotte Prodger recebeu na noite de terça-feira, dia 4, das mãos da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, o Turner Prize de 2018, o mais importante prêmio das artes plásticas do Reino Unido. Ela foi escolhida por uma série de pequenos vídeos, todos feitos com um iPhone. As imagens mostram, por exemplo, uma área rural na Escócia, vista da janela de um trem em movimento, uma camiseta secando num radiador e um gato esfregando a pata numa lâmpada. Foram captadas pela lente de seu aparelho, que ela diz considerar uma extensão de seu corpo. Para mim, tudo está no iPhone, por sua facilidade e pelo modo como se pode utilizá-lo enquanto se anda pelo mundo, afirmou ao jornal britânico The Guardian. Ela diz ainda que o uso do aparelho em seu trabalho se deve ao fato de estar muito tempo sozinha. O filme que lhe garantiu a honraria, intitulado Bridget, tem 32 minutos e foi apresentado originalmente durante uma mostra na Noruega. Parte dele foi filmado no apartamento da artista enquanto ela se recuperava de uma cirurgia. Não há apenas imagens aleatórias ali, segundo o Guardian. O trabalho é difícil de explicar, diz o jornal. Ele explora temas como classes, sexualidade e deusas do Neolítico. Há uma narração com trechos autobiográficos. Charlotte fala dos lugares onde viveu, das pessoas que lhe diziam não saber se ela era uma menina ou um menino, e da suposição que as pessoas faziam de que sua namorada seria sua filha. A artista descreveu a peça como sendo algo sobre a fluidez da identidade por meio de uma perspectiva queer e a exploração da relação entre paisagem, corpo, tecnologia e tempo, diz o The Guardian. O prêmio é organizado pela Tate Gallery desde 1984, e a premiação já foi concedida a nomes como Steve McQueen, que é o diretor de 12 anos de escravidão, que venceu o Oscar em 2014, e Damien Hirst, que eu comentei anteriormente, das esculturas de feto. Em 2018, o prêmio ofereceu ao vencedor 25 mil libras, o equivalente a 125 mil reais. Vou pagar o aluguel da minha casa, do meu estúdio e algumas contas. Talvez compre um mimo, provavelmente uma jaqueta legal, afirmou Charlotte a The Guardian. Ela diz não gostar de ser classificada como uma artista de iPhone, o que para ela é só mais um formato. Já experimentou dos filmes de 16mm ao HD e se classifica como alguém que tem tecnofobia. Eu não consigo usar o WhatsApp e realmente não sei o que é armazenamento em nuvem. Minha namorada tem que configurar tudo para mim no meu telefone. Além de vídeos, com os quais trabalha há cerca de 2 décadas, a artista utiliza em sua obra imagens impressas, esculturas e textos. Apesar de rejeitar a alcunha, ela diz gostar das limitações do iPhone por não conseguir lidar com muitas opções. Seu próximo trabalho para a Bienal de Veneza será filmado no aparelho. Ele irá representar a Escócia no evento. 10 de dezembro. República Democrática do Congo solicitará a devolução de objetos culturais da Bélgica, entrando nessa onda da devolução das obras da França também, né? Enfim. A República Democrática do Congo anunciou que está planejando fazer um pedido oficial para a repatriação de obras de arte do Museu de África na Bélgica, em entrevista ao Museu Belga Le Soir. O presidente Joseph Kabila disse que, se os objetos forem devolvidos, eles serão exibidos em um novo museu nacional que está em construção na capital, Kinshasa. A notícia vem logo após a reabertura do Museu da África da Bélgica, que recentemente concluiu um projeto de renovação e expansão de 73 milhões de euros por 5 anos. O diretor-geral da instituição, Guido Grissels, disse ao New York Times que a reforma do museu foi, em parte, motivada pela necessidade de livrá-lo de sua imagem racista. Que tal, então, devolver as obras? Gerações inteiras de belgas vieram aqui e receberam a mensagem de que o colonialismo era uma coisa boa, que trouxemos civilização, bem-estar e cultura para o Congo, disse ele. A maioria dos 120 objetos do museu veio do Congo. Como parte da reformulação, a coleção passou por sua primeira grande reforma desde a década de 1950. Novos textos de parede foram criados e as salas dedicadas ao legado colonial da Bélgica no Congo e à comunidade africana do país foram adicionadas. Você quer ajudar, meu filho? Você devolve as coisas. Não vai construir um museu no seu país. Tipo, você quer se livrar da imagem racista? Você está fazendo isso meio errado. Continuando. Embora a renovação seja um passo importante na campanha de Grissels para mudar a maneira como o museu lida com o passado, para muitos não é suficiente, né? O compromisso com o presidente francês Emmanuel Macron, de devolver objetos à África, também colocou pressão crescente em outros museus e países com coleções da era colonial. Para Grissels, a herança cultural deve ser ajustada quando possível, citando a decisão do museu de devolver 114 objetos que desapareceram após a eclosão da Guerra Civil, entre 1976 e 1982. Grissels expressou dúvidas sobre se certos países estavam prontos para cuidar e salvaguardar artefatos. Embora ele tenha dito que os empréstimos de longo prazo podem ter o melhor caminho para alguns países africanos, ele também disse à imprensa na reabertura do museu que está pronto para um diálogo construtivo e está disposto a considerar pedidos de restituição. 11 de dezembro. Carta de Israel pressiona Merkel para revogar o financiamento do Museu Judeu de Berlim. Uma carta não assinada, enviada diretamente ao gabinete da chanceler Angela Merkel e Ministério Federal do Desenvolvimento, pediu à Alemanha que retire o investimento do Museu Judaico de Berlim, entre outras instituições consideradas anti-Israel. Embora os autores da carta não tenham sido identificados, é amplamente suspeito que eles são funcionários do governo israelense. A carta cita a exposição Welcome to Jerusalem do Museu Judaico como tendo uma inclinação muçulmano-palestina, considerando eventos e discussões que ocorreram regularmente com apoio proeminente do movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, o BDS. O Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Fundação Rosa Luxemburgo, o Women Wage for Peace e o Catholic Relief Service também foram nomeados como algumas das organizações ofensivas, relata a Die Tat, em alemão, não sei pronunciar. A promoção alemã de organizações não governamentais que intervêm nos assuntos internos de Israel ou promovem atividades anti-Israel é única, diz a carta de 7 páginas que também cita a revista 972. Financiada em parte pelo think tank de esquerda, a Fundação Heinrich Böll, associada ao Partido Verde da Alemanha, como apresentando escritores que, segundo eles, repetidamente acusam Israel de apartheid. Por que será? Gostaríamos de ver o governo federal vincular seu apoio financeiro adicional à interrupção completa de tais atividades, diz a carta. Breaking the Silence, uma ONG israelense criada por ex-soldados das Forças de Defesa de Israel, criticando as violações dos direitos humanos nos territórios palestinos, e a Organização de Direitos Humanos B'Tselem, que procura acabar com a ocupação israelense, são citados como exemplos adicionais de grupo anti-Israel. No ano passado, quando o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel reuniu-se com representantes das organizações. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cancelou uma reunião marcada com Gabriel. Embora o gabinete do primeiro-ministro israelense não tenha confirmado que enviou a carta, um jornal israelense disse: o primeiro-ministro apontou para vários líderes mundiais a questão do financiamento de ONGs israelenses palestinas que retratam soldados israelenses como criminosos de guerra, apoiam o terrorismo palestino e pedem boicote ao Estado de Israel. Israel continuará lutando contra essas organizações. O Estado genocida de Israel continuará lutando contra as organizações. Alguns acreditam que a Organização Nacional Conservadora e Nacionalista de Jerusalém, a ONG Monitor, está por trás da carta, que não contém informações sobre o remetente. A ONG Monitor frequentemente tem como alvo grupos de esquerda e opera em estreita coordenação e cooperação com o governo israelense, de acordo com o Policy Working Group, uma associação de acadêmicos e ex-diplomatas israelenses. A Fundação de Ciência e Política, SWP, uma fundação de Berlim com capacidade legal que aconselha o governo alemão, chegou uma avaliação similar da ONG Monitor, que se opõe a organizações liberais e usa táticas de atacar organizações de direitos humanos israelenses e palestinos, acusando-os de fornecer informações falsas em relação às políticas israelenses nos territórios palestinos ocupados, e os associa às atividades antissemitas ou mesmo organizações terroristas. O Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel negou ter escrito a carta. 17 de dezembro, Lei Rouanet gera retorno de 60% a mais do valor investido. Toma essa, Bolsominions. A cada R$1 investido, R$1,59 são recuperados. Parece pouco, mas quando são analisados os valores totais recuperados através da Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, as coisas mudam de figura, astronomicamente, diga-se de passagem. De acordo com um estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, os 59% gerados a mais por cifra gasta acumulam uma injeção total de 49,78 bilhões à economia nacional. Mais detalhadamente falando, a Lei Rouanet, em vigência desde 1993, recuperou 31,22 bilhões de reais, gerando outros 16,58 bilhões em cima dessa cifra inicial. Ou seja, o decreto federal, vilipendiado nas redes sociais ao ser associado à corrupção nos últimos governos brasileiros e taxados por muitos como uma forma de gastar dinheiro e financiar artistas que já têm seus próprios recursos com dinheiro público, não é o que a maioria de seus críticos dizem ser. É uma lei que, na verdade, ajuda a movimentar e fortalecer um setor da economia nacional que representa 2,64% de todo o PIB. Os sólidos dados da FGV demonstram, portanto, que a Lei Rouanet é a forma de gerar uma riqueza 59% maior aos valores gastos. Em termos de investimento, pode ser uma das medidas mais importantes para a economia como um todo, especialmente para os setores criativo e da cultura. Afinal, ainda de acordo com a estatística da Exame e da FGV, as 251 mil empresas que atuam no segmento geram 1 milhão de empregos e pelo menos 10,5 bilhões de reais por ano, para além da Lei Rouanet em si. Bing bing bong bing bing bing bing bing bing boom ba ba ba ba ba ba the bing bing bang bang boom da bing you boom boom boom you know the little bing bing bing bong bong bing bing bong bing bing bing boom bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bong ding. That's the end of that. Thank you. E assim encerramos o Pataquadas e o ano de 2018 do Não Pode Tocar. Muito obrigada a você que esteve com a gente esse ano. Foi um ano bem doido e difícil, mas no meio dessa doideira toda foi muito bom poder produzir esse podcast e ver ele crescendo. A gente não ganha nada com isso aqui, mas ver que tem gente que ouve e gosta da gente já é um incentivo muito grande para continuar produzindo. Então, muito obrigada mesmo. E se você gosta mesmo da gente, não se esqueça de avaliar o nosso podcast no iTunes e nos agregadores por aí, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E também espalha a palavra do podcast, divulga aí pros seus amigos, pra família e etc. Se você gostou, tiver um comentário, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail pro nãopodetocar@gmail.com. Lembrando sempre que o D de pod é demudo, ou você pode falar com a gente no Twitter. Tem o Twitter oficial, que é o do Tiwi, o @nãopodetocar, também com demudo, ou os nossos perfis pessoais. O meu é o @alanadeof, que também é o meu Instagram, se alguém tiver, e todos os perfis estarão linkados no post também. E por hoje é só. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que vocês aproveitem bastante esse finalzinho de ano, que vocês comam muito e que consigam fugir dos parentes bosominions. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Não sei ainda como é que eu vou fazer isso, mas vou dar meu jeito. E até 2019. Tchau! Eu quero desejar Feliz Natal e que Deus elimine todos vocês.